tudo o que o filho ouve, o que o filho aprende, você analisa com o seu coração, você filtra. Porque está todo mundo crescendo, todo mundo está aprendendo. Dê valor ao que os outros te falam, mas reflita se isso faz parte de você, se isso faz sentido para você, porque você é o único responsável da sua vida. Então não adianta falar, mas foi o preto velho que me falou. Mas você ouviu, você pensou, você refletiu, você sentiu no coração aquilo? Então a responsabilidade é sua também. Ouça com carinho, mas reflita, analisa, que no momento certo, o que você precisar aprender vai vir. E o que você precisar assimilar, você vai assimilar no tempo certo também. Não é falar uma vez que resolve. Se fosse assim, tudo que Jesus falou a gente já estava fazendo, não é? Ah, é. Quanto tempo a gente está assimilando ainda esses ensinamentos? Então a gente vai, aos poucos, praticando e vivendo essas verdades, até que iremos decidir se é verdade ou não para nós. Quero levar os nossos pensamentos a Deus, aos nossos pais e mães orixás, aos nossos guias, mestres, mentores e guardiões, pedindo auxílio, proteção e força para esse trabalho, para que dentro da necessidade e merecimento de todos, seja passado aqui o que nós precisamos ouvir, que nós precisamos aprender com ética, retidão e amor. Assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa tarde, graças a Deus. Graças a Deus, filho. Graças a Deus. Ele que fica contente de estar aqui, fazendo trabalho com o filho. filho. Graças a Deus. Fala com vocês. Qual que é o nome do senhor? Benedito. Pai Benedito de Aruanda. Pai Benedito de Aruanda, graças a Deus. Graças a Deus, filho. Muito obrigado por ter vindo falar com a gente, Pai Benedito. É que agradece, filho. Muito bonito. O trabalho. Uhum. Deixa nós conversando. Isso. Igual o Manda faz. Quem sabe mais, vem aqui e ensina para quem sabe menos. É. E quem sabe mais, sabe menos, comparado a Deus, comparado a outras pessoas. Então todo mundo aprende, sempre aprende. Realmente, graças a Deus. Ah, qual que é a diferença de um preto velho e um espírito comum? Eu sou um espírito comum, filho. Sou igual aos outros. Mas eu sei o que o filho quer dizer. Isso. O preto velho é um trabalho, filho. Uhum. Que nem quando o seu Exu estava aqui. Isso. Ele falou do banqueiro. Isso. O banqueiro, o caixa, é um trabalho. Uhum. Vim como preto velho é um trabalho também, filho. Trabalho. Algumas responsabilidades. Claro. Claro. E o que que envolve essas responsabilidades que tem um preto velho, tanto no mundo astral quanto incorporado? Olha, filho, eu não posso falar de todos, uhum. mas a responsabilidade nossa é de professor, te dar um exemplo, te dar uma palavra. E botar a mão na massa também. Estando aqui com o filho, incorporado, falando com outros espíritos, no astral, entendendo, aconselhando, ajudando. A gente faz o que a gente precisa fazer, filho. Cada um dentro do seu papel, dentro da sua responsabilidade. Uhum. Fazendo. Graças a Deus. Pai Benedito, quais são as três coisas que o senhor acha que o ser humano mais precisa ouvir nesse momento para mudar? O que precisa ser mudado, né? As três coisas que o ser humano precisa ouvir do vô para mudar naquilo que precisa de mudança nesse momento que a Terra está passando. Uma coisa só, filho, o coração. Coração? Você sabe o que você precisa. Muito consulente vem falar com a gente para que a gente fala o que ele já sabe. Claro. Ele só quer que a gente repete para se afirmar. Uhum. O filho tem esse problema, muita gente tem esse problema. Vocês querem ouvir muitas e muitas vezes a mesma coisa. Já sabe. Você já sabe. Que está no coração ali. Por que você está numa situação complicada? Ah. O que a vida está ensinando o filho nessa situação complicada? O que o filho está fazendo? Será que se o filho fizer diferente, não muda a vida? E aí? Se a gente muda a receita, o bolo não fica diferente? Fica. E a vida? Também. Então é isso, filho. É mudar a receita. Se a receita não funciona, faz outra. Faz outra? Até acertar. Claro. Às vezes vai mais açúcar, às vezes mais farinha, até que não sai certo. Tá certo. Se a pessoa tem essa dificuldade de acreditar que mudando aquilo que não está permitindo ela avançar vai deixar de existir, se ela não está tendo essa força de acreditar, onde ela acha essa força? Olha, filho, cada um vai achar força de uma forma. O nego gosta de olhar para as obras de Deus. Aqui a gente não vê muito, mas olha as plantas, a água, o formato, olha como tudo é perfeito. A criação onde Deus é perfeito. Ué. Quer mais fé que isso, filho? Quer mais o quê? Fé? Mais fé que isso? É, realmente. Será que tudo isso é por acaso? As conchas, nós. Até se o filho olhar um átomozinho ali dentro, olha como ele é bonito. A estrutura dele. Então, filho, as coisas existem e funcionam. É só fazer. Só fazer, né? Faz parte do crescimento e da maturidade. Quando mais é criança, a gente não fica com medo do escuro. Sim. De ter um monstro. Fica. Aí o filho cresce, descobre que não tem problema no escuro. E continua? Continua. Então é amadurecimento. Amadurecimento? A gente vai crescendo. Uhum. E a gente vai aprendendo e tendo menos medo. Nossa. E tá tudo certo, filho. Tudo é um processo. Uhum. Estamos sempre crescendo. Claro. O senhor ensina a gente que existe livre-arbítrio ou está tudo escrito? Olha, filho, depende do que você entende por livre-arbítrio. Preto velho que diz que existe sim. Imagina que tem um fogo na frente do filho. Se o filho põe a mão, ele queima. É. Mas alguém obriga o filho a pôr a mão no fogo? Não, sim. Então, isso é o livre-arbítrio. A escolha você tem. A consequência, quem manda é Deus. É. Mas você escolhe e você aprende o bom uso. O fogo faz comida. O fogo protege do frio, só que o fogo também queima. Queima. E o fogo pode matar. Claro. A culpa é do fogo? Não, senhor. Eu respondi a sua pergunta, filho? Sim, senhor. Foi muito... Não, respondi. Abstrato. Claro, claro. Não, tá ótimo. Qual que é, Pai Benedito, o seu relacionamento no mundo astral com o guia-chefe desse terreno? Olha, filho, aqui e no meu trabalho, o livro está para servir. Porque é servindo que você aprende e que você entende o irmão, o sentimento dele, a frustração dele. Então o nego está sempre aprendendo, sempre crescendo, mas é só servir. O nego não tem intenção de mandar em nada, apenas o que for necessário. O líder, filho, é o que mais serve. Então a gente busca servir, ser útil e principalmente saber obedecer. Os guias da casa e do que é permitido pelo nosso caboclo, flecha dourada, que é o que manda e é responsável e é o que mais serve, porque ele é o maior líder daqui, desse espaço. Claro. Então ele ensina pelo exemplo. Certo. Como que uma pessoa vendo o Pai Benedito conquista essa serenidade? Serenidade é tranquilidade. É entendimento de que tudo acontece na hora que tem que acontecer, não é na hora que o filho quer que aconteça. Serenidade é paciência. Mas, filho, serenidade é trabalho, é prática. Ninguém é sereno todo o tempo. Nem não é sereno todo o tempo. Eu sou humano, filho. Às vezes a gente fica nervoso, fica preocupado. Mas aí a gente tem que lembrar de Deus. Tudo acontece no seu tempo, filho. As plantas crescem no seu tempo. A gente amadurece no tempo. Só que a gente vem aqui para trabalhar. Não é porque a planta cresce no seu tempo que eu não vou arar a terra, que eu não vou pôr nutriente na planta, que eu não vou regar. Então nós temos essa responsabilidade de regar aqui, o coração, a cabeça, com práticas saudáveis, com conhecimento, tudo equilibradinho, filho. Deus faz o resto, a natureza faz o resto. Faz a sua parte, que tá bom demais, filho. Cada um fazendo a sua parte, é lindo, filho. É muito lindo. É simples. Como se deve interagir com o mistério preto velho? Um médium fora da gira. Deve-se, num momento de dificuldade, evocá-lo? Deve-se colocar uma vela, um café? Por gentileza, Adelante. Olha, se o filho for um bandista, ele pode, sim, pedir para o preto velho dele um auxílio, uma sabedoria, as questões difíceis da vida. O café, a água, a vela são elementos, filho. O filho pegou a vela aqui. A vela tem um mistério, tanto das cores como do fogo. E quando precisa a gente usa. Hoje o nego não vai usar, porque o nego não precisa. Mas é importante ter na mão. A gente não usa a pá para arar. Pegador é uma ferramenta. O café também, filho, o café é sagrado. Tem a terra. Ele mistura a água com a terra. Para o filho ficar assentado no chão. Hoje, preto velho parece um pouco caboclo, falar muito da natureza. Mas a árvore tem a raiz lá embaixo. Então é a terra que sustenta o trabalho. A terra é importante, filho. Se o prédio não é construído com a base sólida, ele cai. Sólida eu digo firme. Eu sei que a base é maleável. Claro. Então é a mesma coisa. Ele pode pedir. Se ele não tiver nada, ele reza. O mais importante é o coração. Sim. Que sempre tem alguém, sendo o preto velho ou qualquer outra entidade. Claro. Pensa no preto velho como amadurecimento. Claro. Certo. De uma forma geral. Claro. Ô, Padre Benedito, qual que é então a importância... Ah, só lembrando assim a outra parte da pergunta. Pode-se fazer uma invocação de um preto velho fora de um terreiro e em quais circunstâncias? Claro que pode, filho. Não sente no coração. Acende uma velinha ou não e pede com o coração. Você pode falar com Jesus fora da igreja? Pode. E por que você não pode falar com o preto velho fora do terreiro? Pois é. O preto velho não é Jesus. Mas se a gente puder ajudar um pouquinho, sim, a gente ajuda. Já ajuda, claro. O que o filho tem que tomar um certo cuidado, é se o filho é médium, ele quiser atender as pessoas como nego velho. Então se prepara, estuda direitinho e vê se é o momento de ajudar os outros. Porque como você quer ajudar os outros? Sem estar bem, sem se ajudar. Aí não dá certo. Mas se você quiser só falar com o preto velho, pode, todo mundo pode. Todo mundo pode. Não importa se é médium ou não. Nego velho ouve os que não são médiums também. Oh. Né? Sim. Nego velho não é surdo. Graças. Quando é um médium, nego velho ouve. Ouve. Graças a Deus. Graças a Deus. E qual que é a melhor oração? Para fazer para o preto velho, para ajudar a gente na nossa caminhada. Sinceridade. Sinceridade? É o que está no coração, filho. Oh. Pode ser o Pai Nosso, ou você pode inventar. O nego velho gosta de carregar o terço. Porque existe uma cultura bonita, uma forma de pensar bonita. Mas nego velho não sai rezar Pai Nosso para ter o amor de Cristo, para ter a ética de Cristo. Mas nego velho pode conversar com Deus, com os orixás, e agradecer. Acho que agradecer é importante, né, filho? A gente pede, pede. Aí as crianças, chega Natal, cadê meu presente? Pois é. E agradecer, a gente lembra. E agradecer? Não, né? Olha quanta coisa a gente tem. Tudo que vocês precisam, vocês têm. Tá aqui a câmera que grava. É. Tá aqui esse chão, que vai atender muita gente. O próprio filho já tá com as roupas para atender. Vocês não têm tudo que vocês precisam? Tem. Quando vocês precisarem de mais coisas, vocês vão ter. É, realmente, né? Ter essa confiança. Não é, filho? Você não sente no coração que você quer fazer um trabalho pro bem e orientar as pessoas? Graças a Deus. Nós também. É mesmo. A gente não pode trabalhar junto? Não é só. Um ajudando o outro. Nós temos objetivos em comum. A gente não está fazendo barganha com ninguém. Com certeza. A gente prega o equilíbrio. Sim. Claro. Com você, com as coisas que você quer, com as coisas que você gosta. É só ser feliz, filho. É só fazer o que o coração manda. Tá certo. Se alguém fez uma maldade pra mim, por exemplo, que foi uma, pra mim, pra quem tá ouvindo, foi uma maldade imperdoável, e a pessoa tá doida pra dar um revide ali, pra outro saber quanto é gostoso, com a desculpa de que assim ele aprende. O que, que o senhor tem a dizer a respeito disso? É criança, filho. Criança se machucou, tá com raiva, e quer descontar a raiva. Mas por que, que ele se machucou? Deus vê tudo. A gente esquece disso. Tem que amadurecer a ideia. Às vezes, Deus precisa dar umas palmadinhas na gente. Mas não é porque Deus não gosta. Mas é porque a criança está revoltada. Ela não está entendendo o sentimento dela. Filho, fala uma coisa. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente gera, a gente atrai. Amor atrai amor. Violência atrai violência. Se todo mundo ficar pensando violência, a violência não acaba nunca. Só a hora que cansar. Porque você bate no outro, o outro fica bravo, bate mais forte, você se dói e bate no outro. Não para. Por isso que a gente encarna um pouco também, filho. As pessoas com esse esquecimento aproveitar, criar uma relação diferente, Às vezes a gente tem que apagar as coisas, né, filho? Pelo menos um pouquinho. Se filho tá desenhando, o desenho tá feio, não pode apagar? Pode. Então às vezes a gente apaga e faz de novo. Não tem problema. Claro. Tá certo. Quando alguém tem medo de um passado que acredita não ser possível apagar, de erros feitos nessa vida, e não vê mais saída, que conselho pro preto velho dá? Olha, filho, apagar passado não apaga, passado já foi. E você está toda hora fazendo a sua história. Imagina que sua vida é um livro. Um livro. As páginas que já foram escritas, já foram. É. E você tem um papel em branco. Continua a história de uma forma melhor. Confia que Deus está em tudo. E está dentro de você também. E Deus tudo pode, filho. Muito mais do que nós. Muito mais, filho. Claro. Tá sendo nossa conversa de hoje, né, filho? Confiança. É, realmente. Lembra que o preto falou que tudo que você pensa você vai atraindo? É. E se você mudar o pensamento? Atrai também. Atrai também. Então, aos poucos, você vai tirar aquilo que não serve mais e vai acrescentar o que é bom pra você. O problema, filho, é que você só lembra de Deus na dor. Na dor, né? O preto tá generalizando, mas... Pai, me dá uma casa. Pai, um trabalho. Pai, um relacionamento. Planta, filho. As sementes. Uhum. Cabe você pôr elas na terra e cultivar. Uhum. Aí você colhe tudo o que você quer. É. Adianta brigar com Deus? Você não faz sua parte? Não adianta. Por isso que a vida é gostosa, filho. Uhum. E se Deus já tivesse feito tudo? É. O que a gente ia fazer? É, daí não sobrava mais nada, né? Claro. Deus criou a gente com um propósito. Uhum. Então, filho, a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai se conhecendo e você faz os propósitos de Deus. Uhum. Lembra que eu falei que Deus está dentro de você? Falou, sim, sim. Então a mensagem vem de dentro para fora. É. Você volta para dentro. Volta, né? Jesus uma vez disse que orar é fechar as janelas e a porta da sua casa. O que é isso, filho? E aí? É os ouvidos e os olhos. Você fecha. Então, quando você fecha o olho, você desliga do externo e se conecta aqui dentro. Que é onde está Deus, que é onde vai vir. O que é onde está Deus e o que mais? E onde vai vir tudo o que você precisa. Uhum. Então, se fechar para dentro. Não. E quando você abre os olhos, você coloca para fora aquilo para você e para os seus irmãos que vivem junto com você. É. Claro. Quando o senhor fala sobre os seus irmãos que vivem junto com você, há famílias que têm realmente uma dificuldade até, não só de conviver, mas de tolerar. Como agir aquele filho ou filha de terreiro ou de qualquer religião que tem um cunhado, uma sogra, um primo, uma prima, que não vai com a cara, o santo não bateu e a pessoa fica ali aparecendo toda hora na vida para incomodar. Segundo a pessoa, né? Ela lê desse jeito. O que que o conselho que o Preto Velho dá para quem vive isso? Afasta. Afasta? Porque o que não está te fazendo bem, não insiste. Se não é a hora de cuidar, se não é a hora de reatar o relacionamento, afasta um pouco, deixa a raiva passar, deixa os sentimentos ruins passar. Quando você amadurecer um pouquinho mais, tenta voltar. É melhor do que brigar sem sentido. É bom afastar um pouquinho, depois de um tempo você volta. É igual um jogador ali, né? Ó, você vai treinar, daí depois de treinar a gente coloca você pra chutar pro gol. Pode ser. Dá uma afastada ali, né? Fica mais forte. Se o... Vou usar um exemplo do filho. É, usa aí. O jogador não consegue lidar com o treinador e com os outros jogadores. Afasta. Por quê? Porque o problema está nele. Afasta, interioriza e depois você volta ou para aquele time ou para um outro. Quando você muda, você, o mundo muda. E as experiências que você precisa mudam também. Filho, nada por acaso. Por que que aquele jogador está no time que ele briga com todo mundo, a família? Ele está traindo aquilo para ele. Não é por acaso. Às vezes ele tem que entender que não é o momento. Às vezes ele tem que ceder um pouquinho. Mas o nego está falando muito generalizado, filho, porque cada caso é um caso. Claro. O importante é pelo menos respeitar. Se você não puder amar, vamos começar um pouquinho. Primeiro começa com respeito, depois entende que o seu irmão é igual você, o seu irmão erra, o seu irmão te machuca e o seu irmão também faz coisas erradas. Mas você não erra, você não machuca e você não faz coisa errada. Você é um filho de todo mundo. Você machucar o outro, você se machucar também. Então para um pouquinho. Deixa as coisas acalmarem. Deixa, se limpa primeiro. E depois a gente volta. Sabe qual a melhor forma de mudar os outros, filho? Qual? Se mudando. Se mudando? É. Porque você vira exemplo. Por quê? Vira? Exemplo. Exemplo. Quanto mais você é um bom exemplo, mais os outros seguem. Olha ele como ele é feliz. Como ele trabalha. Eu vou tentar ter o mesmo afinco que ele tem. Funciona muito melhor do que você falar. Olha, você tem que trabalhar mais, ter mais afinco. Não, faz você primeiro. Demonstra. Por que que na Umbanda a gente baixa, bate cabeça, ajoelha? A gente está demonstrando o respeito. Isso já fica muito claro para quem entra na casa. Mesmo que a pessoa não veja ou não perceba. Perceba aqui, né? Porque aqui a gente sempre percebe. Coração. Ela vai entender. É um ambiente de respeito. Claro. Pode falar, filho. Não, o senhor ia falar um negócio muito importante. Pode falar. O que o senhor ia falar? Eu ia falar apenas sem exagero, né, filho? Sem exagero? Respeito pela posição da liderança. Porém, o líder e o servidor têm o mesmo valor. O líder, ele tem mais responsabilidade. O líder, ele cuida mais, ele serve mais. Mas o líder é um filho de Deus, igual todos os outros. Então, sim, os trabalhadores prestam respeito aos líderes. Porém, o respeito é igual do líder para o trabalhador e do trabalhador para o líder. Do mais velho para o mais novo e do mais novo para o mais velho. Não tem vergonha nenhuma de pôr a testa no chão. Por quê? Porque você está se curvando não só para aquela pessoa que está ali na frente, mas para os guias daquela pessoa, para os orixás, para os mistérios que estão ali e para Deus. Porque antes do trabalho, Deus permitiu o trabalho acontecer. Ah, claro. Então a gente agradece. Agradece. Você não se curva porque o outro é melhor. Você se curva em respeito ao trabalho. Em respeito a Deus e aos orixás. É isso que você se curva. Claro. E às vezes a pessoa está ali também, naquela pergunta anterior, chateada com o que o outro fez. É um julgamento, né? Dizendo, ó, aquela pessoa é imperfeita e não quero ficar perto dela. E o senhor está dizendo, tem como ficar perto dela, não precisa julgar, olha seus próprios defeitos e trabalha nisso, quem sabe arrumando o seu. Isso. É isso? Ninguém é perfeito, filho. Vai lá. Então você não vai ficar perto de ninguém, nem de você. De ninguém. Todo claro. Mundo vai crescer. É. E por que não ficar perto dos irmãos? Onde está o amor? Onde está a beleza das coisas? Da evolução do nosso pai Obavaê? Se tudo já fosse perfeito, nada evoluía, nada crescia. Sim. Não é gostoso quando você faz um trabalho que leva muito tempo, leva muito esforço, e você pega aquele trabalho na mão e você olha e fica feliz que ele terminou, que ele ficou bonito. Sim. Não é gostoso? Realmente. Missão cumprida. Tem essa sensação. Um trabalho que todo mundo tem é trabalhar dentro, construindo, polindo, tirando os excessos e valorizando tudo que tem que valorizar. Porque se trabalhar não é só se castigar com defeito, não. Se trabalhar é também valorizar você, valorizar seu momento, suas virtudes. Claro, seus dons. Os seus dons. O que é um dom para você, filho? Um dom é uma predisposição mais natural de fazer alguma coisa com presteza. E como que nasce esse dom na pessoa? Ah, coisa de vida passada, hein? Que vai depurando ali, já vai mexendo com aquilo. Mas é prática, né? É prática. E trabalho, esforço. É prática e carinho. Não adianta nego ficar anos e anos fazendo uma coisa que nego não põe o coração. É. Nego não vai aprender nada. Claro. Então, quando o senhor fala que não vai aprender nada, a gente até lembra de querer estudar com o senhor um pouco o propósito da encarnação. Porque uma coisa é ir à escola, outra coisa é ir à escola e estudar, né? E sair de lá com alguma coisa. Como que o senhor vê qual que é o propósito da encarnação? Como tirar o máximo no caso de estarmos numa escola? Da encarnação, né? É. A encarnação, filho, é um processo tanto energético quanto emocional. Uhum. Então, a gente trabalha aqui coisas que não dá para trabalhar nas nossas cidades astrais. Certo. Encarnação, filho, a gente está na Terra. Uhum. Então, é importante viver as coisas da Terra. A gente está aqui para comungar junto com todos os outros irmãos de uma forma diferente. Lembra do livro, filho? Livro. A gente para um capítulo e começa um outro. Ah, sim. Livro da vida. Isso. Uhum. Às vezes aquele capítulo atrás está tão difícil continuar, a gente para ele e começa um outro. É. A hora que a gente está mais maduro, a gente vai resolvendo as coisas daquele capítulo que não está com boas experiências. O corpo, filho, o corpo é um agente curador também. O filho sabia que dá para regenerar partes do corpo espiritual só por ter encarnado? É, sim, claro. Sim, sim. Doutrina espírita ensina. Isso. Então, tudo, filho, tudo, nos mínimos detalhes, faz parte do seu crescimento. Vocês gostam muito de falar de encarnação. É. Mas, filho, pensa na vida como simplesmente vida. Independente se está ali em cima ou aqui, a gente continua aprendendo. A gente continua se trabalhando e a gente continua enfrentando os desafios que fazem a gente crescer. É. A diferença é só o lugar. É onde você está. Se eu estou no Brasil ou se eu estou na África, eu continuo sendo eu. A encarnação é para vocês focarem em alguns assuntos mais específicos. É uma facilitadora. A vida aqui é uma facilitadora do aprendizado. O que é muito bom. Tem tanto filho que fala, não vejo a hora de me encarnar mais. Por quê? Então... Não vejo a hora de não encarnar mais. Você gosta da sua vida? Eu gosto. Você preferiria não ter encarnado? Não, não. Então, do jeito que tá. Deus sabe melhor, né? Deus tá aqui. É. Na matéria também. É. Aproveita. Que um dia você vai olhar, vai lembrar, poxa, eu podia ter sido mais feliz, aproveitado mais. Uhum. Então, filho, é sim uma escola. Mas não pense a escola como algo chato. Escola é para aprender, é para praticar. E na escola a gente não tem os recreios? Recreio, claro. Então a gente tem recreio aqui também. Uhum. Para relaxar a cabeça. Ah. Fazer o que precisa. Filho, é só viver. Viver. É que se a gente fala pouco, parece que a gente não está ajudando. Muita coisa, filho, tem que ser vivida. Não só falar, né? Só questiona, filho, o porquê da vida. Não da sua vida, mas das coisas da sua vida. O porquê da sua casa, dos familiares, dos amigos. O que você está ganhando com isso? O que você está aprendendo com tudo isso? O negro também se pergunta, por quê? Aqui, com esse filho, com outros filhos, em outros lugares, de formas diferentes. E nego vai descobrindo o porquê. Vai vendo uma coisa, vai vendo outra. E é todo mundo um. O filho estando melhor, eu fico melhor. O mundo fica melhor. Está todo mundo ligado. Dá uma leveza de ambiente. Leveza. Realmente. Isso vai desde um bar, de uma casa, um bairro, uma cidade e o mundo, o planeta. Às vezes você vai numa cidade, você gosta mais dali, ou aquela casa. Que energia gostosa tem aqui. Por quê? Porque quem mora ali está crescendo, está fazendo parte da energia, ela vai ficando mais gostosa, mais harmoniosa. E cada um que vem aqui leva um pouquinho dessa energia para plantar lá na casa deles e melhorar a energia dali também. Então é um trabalho de formiguinha. A gente leva uma sementinha para um monte de lugar, para depois aquilo se expandir. O tempo, né? O tempo. Deixar o tempo trabalhar, porque às vezes o tempo quer mostrar alguma coisa que não está conseguindo ver, né? Sim, filho. O tempo, quanto mais você pratica, você vai percebendo. Você vai, como é que fala? Quando, imagina que você está amolando, então leva um tempinho, vai afiando, vai percebendo melhor, vai ficando com mais qualidade. Tudo é assim, no começo é devagar, no começo é difícil, no começo não sai muito bom. Mas olha a coisa boa. Então, com o seu trabalho, você vai se polindo. Era essa a palavra que o preto queria. Polindo. Polindo. Ah lá, chegou a palavra. Isso, filho. Graças a Deus. Qual que foi a lição que o senhor levou da sua última encarnação? Lição mais importante, né? Porque das vezes tiveram muitas. Olha, filho, eu não posso falar muito, mas eu vou falar de uma forma muito resumida. Tá. Eu aprendi o respeito. Respeito, é. E é o que eu prego hoje. O respeito, o entendimento e o carinho. O respeito às leis de Deus, a Deus e a tudo. E mesmo aquele inseto, aquela coisinha que você não dá muito valor, tem um motivo de estar lá. Faz parte do todo e faz parte de você também. Então, o nego acredita que antes de você conseguir aprender o amor de uma forma mais profunda, vamos começar pelo respeito. Já te leva a muito lugar bom, filho. Oh. Né? É. Realmente. Respeito ao seu processo, ao processo do outro, às suas limitações, às limitações dos outros, e de todos nós. O nego também tem limitação, o filho também, mas a gente está aqui dando o nosso melhor. Isso deve ser respeitado. O homem de hoje é muito competitivo, uhum, e pouco cooperativo. Ah, realmente. Então cada um tem uma qualidade, tem forças. Não é mais fácil construir alguma coisa juntos? É. Competição, filho. O nego não é contra, mas um pouquinho. Vamos cooperar mais. Comedidamente, né? Comedidamente. Como um autoaprendizado. Uhum. Mesmo uma competição seria um autoaprendizado. Uhum. Claro. Mas o que adianta? O melhor atleta do mundo, uhum, sozinho, é, sem treinador, sem time. Ninguém faz nada sozinho, filho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, filho. Ninguém. Reconhecer isso, né? Claro. Mas cada um tem uma parte. E essa parte é importante. Seu preto velho. Para um pai de família, para uma sociedade, reconhecer a criança como espírito imortal e não o anjinho inocente e bobo que muitas vezes se vê nas crianças, pode ajudar no fortalecimento de uma sociedade mais sóbria? No geral, sim, filho. Uhum. Mas cada caso é um caso. Às vezes isso não é o mais importante. Às vezes até a crença que a gente acha ruim do anjinho pode ser boa para a família. Às vezes ele é aquele espírito que só trouxe mágoa e tristeza. E aquela crença de que aquele ser é um ser perfeitinho, um anjinho de Deus, naquele momento é o que ajuda. Oh. Então, sim e não, filho. Certo. Claro, a gente cresce como sociedade, como um todo, é importante. Mas vamos lembrar do processo de cada um. A hora que for certa, ele vai sim entender que aquela criancinha é um irmão igual a ele, mas na hora certa. É por isso que cada um tem uma religião, cada um enxerga um pedacinho do que Deus está mostrando o seu mundo. Ninguém tem tudo, ninguém consegue ver o tudo, é muita coisa. Mas o que Deus está mostrando, a verdade que Deus está mostrando, é o importante. Porque, em essência, nós somos o amor de Deus. Então, o nego vai usar sua palavra, em essência somos os anjinhos. Só que nós ainda não estamos vivendo como os anjinhos. Mas no fundo nós somos. Falta a maturidade de você conhecer você em essência. Você conhecer não só também, mas não só quem orixá de cabeça, quem rege as suas encarnações, mas conhecer você como um todo, como um ser único de Deus, que pode ser muito parecido com o irmão, mas não é igual. E cada pessoa Cada individualidade tem uma evolução individual também. Dentro de uma família, dentro de um grupo maior, dentro da sociedade. Mas cada um tem uma evolução pessoal. O ancestre de Ogum não é igualzinho a todos os outros ancestres de Ogum. Cada um é diferente. Cada um tem o seu universo individual diferente. E quem vai descobrir isso é você. A gente ajuda com o que a gente percebe, com a nossa visão, que está um pouco mais apurada. Porém, quem tem a melhor visão de você é você. A gente ajuda a te treinar para você fazer isso. Então, daí a gente chegou aqui numa. Estamos chegando nos minutos finais. Tem uma ideia que chegou pra gente. Vamos ver se o vô tem alguma coisa a comentar, a agregar. O ser humanizado são as crianças de Deus a evoluir nos educandários terrestres. Por aí? Sim. Graças a Deus. Graças a Deus. Humano, filho, é uma forma de evolução, é uma forma de aprendizado muito rica. Mas ele é um processo dentro do infinito de muitas e muitas possibilidades. Graças a Deus. Graças a Deus, porque não somos todos iguais. O negro não vai entrar num assunto profundo, porque existe muita obra disso, e cada um estuda. Mas tem muito espírito, muito ser, que não é humano, evolui, cresce com o sentimento e o aprendizado. Então, filho, os humanos são crianças de Deus, são, entre tantas outras. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, o Paganelito já deu aí uma diquinha que a pluralidade de mundos habitados é um fato. Questão de será ou não será. Será que é possível ou não é possível? Sim, filho. Tá certo. O espaço é muito grande. Muita matéria para pouco espírito, você não acha? Sim, sim. Deus não desperdiça coisa. Não. Embora a gente ache que sim. Só que isso, filho, a gente vai aprendendo na hora que tiver que ser. Porque enquanto você não vê o irmãozinho do seu lado como alguém que está crescendo e faz parte de você, não adianta nego falar de outra vida, de... Não entrou em contato nem com seu vizinho ainda. Quem entrou em contato com essa terrestre? Primeiro com você. Sim. Depois com o vizinho, depois a gente expande. Tá certo. Tem algum assunto que eu não falei, que o senhor gostaria de dar uma ideia nas pessoas, tratar rapidamente? Uma pergunta que eu não fiz, não tenho feito? Não, filho. Foi tudo muito bom. O amigo falou tudo que precisava. O nego convida todos que estão vendo esse vídeo a pensar um pouquinho menos e sentir um pouquinho mais. Percebe tudo o que acontece, se perceba, para, olha, isso mesmo. Vovô, o senhor pode repetir, por favor? Claro, para sentir mais, isso. Se perceber mais. O filho está numa situação, como o filho se sentiu, percebe, reflete, o que faz o filho bem, o que dá força, o que faz o filho ficar mal. O nego não precisa escrever tudo o que faz mal, o filho sente, o filho pensa e já conecta. Se o filho pensar em fazer algo ruim, não dá um mal-estar? Pensar em fazer algo ruim? Ah, com certeza. Então o nego precisa falar que isso é ruim? Não precisa nem falar. O senhor falou, o coração sempre sabe, né? O coração sabe. É. Então pensa e percebe como você se sente na hora que você pensou. Porém, com calma e não no calor do momento. Porque no calor do momento, às vezes a gente fica cego. Fica cego? Cego. Se o filho tá com raiva, o filho não sente. Nossa. Filho tá dominado pelo sentimento. Quando eu digo para sentir, é para aquietar a mente, aceitar as coisas, aí você pensa. Você sente e se coloca no lugar, se aquilo te faria bem. Se você quer fazer uma coisa para o irmão, se põe no lugar dele. Você gostaria que fizessem isso para você? Respeitando todo o processo dele e do seu. Mas principalmente para você. Entidade da linha de Baiano, que certa vez veio falar comigo, e ele vem na linha de Preto Velho também, e ele falou assim, se for para fazer alguma coisa, faz o bem. Claro, filho. Ou não faz nada. Graças a Deus. Se não quer fazer o bem, fica quietinho. Não faz nada. Você aprende observando. Observar também é importante. Louvado seja. Seja Deus. Padre Benedito, faça uma mensagem final, por gentileza, então, para todos que nos acompanharam aqui, nessa hora de estudo segundo o Senhor. Por que é importante, de repente, falar sobre isso? Porque é tão importante ouvir, praticar, mas no limite do seu potencial e aceitar, né, o que pode ser feito e o que não pode. Com certeza. Pai, vou falar uma coisa. Tudo o que o filho ouve, o que o filho aprende, você analisa com o seu coração, você filtra. Porque está todo mundo crescendo, todo mundo está aprendendo. Dê valor ao que os outros te falam, mas reflita se isso faz parte de você, se isso faz sentido para você. Que você é o único responsável da sua vida. Então não adianta falar, mas foi o Preto Velho que me falou. Mas você ouviu, você pensou, você refletiu, você sentiu no coração aquilo? Então a responsabilidade é sua também. Ouça com carinho, mas reflita, analisa que no momento certo, o que você precisar aprender vai vir. E o que você precisar assimilar, você vai assimilar no tempo certo também. Não é falar uma vez que resolve. Se fosse assim, tudo que Jesus falou a gente já estava fazendo. Não é? Ah, é. Quanto tempo a gente está assimilando ainda esses ensinamentos? Então a gente vai, aos poucos, praticando e vivendo essas verdades, até que iremos decidir se é verdade ou não para nós. Demo Velho agradece a Deus, agradece ao Senhor de todo o coração pela sua presença, pelo seu lindo trabalho. Graças a Deus. A toda essa casa que Nego está aqui. Louvado seja. Aos Deus, aos orixás e a todas as hierarquias responsáveis. Para a luz, para o crescimento e para a evolução do velho e de todos os seres. Que assim seja. E assim é. Que assim seja, Pai Benedito, graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus. Graças a Deus. Tudo bem, meu amigo? Tudo. Fala pra gente novamente seu nome. É Ricardo de Farias. Ricardo, como que você está se sentindo agora? Bem. Meio em alfa ainda um pouquinho, mas super bem. Graças a Deus, louvado seja. Quero pedir a você, há quanto tempo você já está no meio umbandista? Eu não sei dizer exatamente quanto, mas deve ser mais ou menos uns 5 anos que eu comecei junto com o Alexandre Comino, que é o meu pai espiritual. Claro. Agora, no momento, eu tô no terreiro aqui, né? No Flecha Dourada. Claro. E aí aqui você exerce qual a função? Aqui eu sou o pai pequeno da casa. O que é ser pai pequeno de uma casa? Ele é um cuidador também. Ele tá primeiro para auxiliar o sacerdote em tudo que ele precisa. Uhum. Né? É o sacerdote que tem o comando da casa. Sim. Mas para auxiliar e até representar ele sempre que for necessário. Claro. Então, enxergando os médiums, a corrente, como filhos também, e ajudando e colaborando tudo o que for preciso, tanto energeticamente como pessoa mesmo, como orientador. Ser jovem interfere em alguma coisa negativamente? Não. Porque força de vontade é igual para todo mundo, né? Esforço. É, eu acho que é relativo, né? Depende o quanto você estudou, o quanto você se esforçou. Né? Então, uma pessoa mais idosa, ela pode ter muito conhecimento numa área, mas em outra nem tanto. Então... É, realmente. E a espiritualidade que comanda. Se ela não quisesse, a gente não ia estar aqui. Não ia estar aqui. É confiança e a fé também, né? Sim. Tá certo. Uma pessoa está começando agora a desenvolver a mediunidade, que sugestão você dá? Bom, a primeira sugestão que eu dou é escolha a casa com carinho, de preferência vá algumas giras, vê o que o sacerdote fala, vê se aquilo toca seu coração, se faz sentido para você. E se fizer, vai e confia e segue as orientações da casa, que é a melhor coisa que você tem para fazer. E você vai crescendo, vai aprendendo. Aí aos poucos, além do sacerdote que sempre vai ser o seu mestre, você vai ter também os seus guias como seus mestres. Oh. E você vai aprendendo a ser mestre de si mesmo. E esse é o caminho. Graças a Deus. Lembrando que a Umbanda não é só incorporar. A Umbanda é muita coisa, muito aprendizado. É muito lindo. Você muda a sua ótica de vida. Então, a gente fala desenvolvimento só para incorporar, mas o desenvolvimento é muito mais do que só incorporar. Uhum. Muito mais mesmo, assim. Claro. Tá certo. Então, escolhe uma casa com carinho e vai. Né? Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar. Como que chama novamente a casa que você frequenta agora? Dentro de Umbanda Sagrada, Arqueiros do Flecha Dourada. Louvado seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meu amigo. Pai, gratidão. Graças a Deus. Louvado seja.